Apaga meu link de notícia, confirme posição, não recebo mesmo no ar. Apaga meu link de notícia, sim, está mantendo 075. Limãozinho, sim. Tem condições visuais? 035, ajuste em Salvador no 092. Reporte visual com a Lagoinha. Passe para início de sobrevoo. Clan 2897 Salvador Rock. Go ahead. Please contact IS room to... There is an error on your plan. Understand there is a mistake on the flight plan for Lanco 2897. Yeah, please contact IS room and then call me back. Okay. Segundo 256 com 86 a bordo, autonomia 12:40, alternando Fortaleza 256. Voo 1256, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera do Rio, no 8.95, ajuste no 092. 1012, de táxi via Índia, chama a ponta de espera 256. Ground, Lanco 2897. 1885, após o taxi da aeronave da companhia, está autorizado Juliette, portão 02. Reposta a aeronave da companhia, portão Juliette 02. 12897, go ahead. Thank you, ma'am. Can you confirm what's the mistake on the flight plan? Linha 3.5, autorizado direto Mótimo. Direto Mótimo, você na linha 3.5. Ingresso e decolagem pistola 0, já tudo 2-0 graus, 1-3-2. Ingresso e decola, pistola 0, ou gol 956. Taxis, ok, something administrative thing to resolve there, ok? Ok, I understand, there's something missed on the flight plan, ok, thank you. We'll call you back, like we're doing, I understand. It's not the flight plan, it's another issue there. Ok, thank you. Belão Kilo, Quebec Serra, guarda a cópia. Luna 1659, está pronto, cópia? Luna 1659, na escrita de solo? Salvador Kilo, Quebec Serra, pronto, cópia? Quebec Serra autorizado Valença, decola da 1-7, após decolagem com a direita no corredor Axé, a 1-1-10. Transponder 0123, controle 1-1-9, decimal 8. Então, Rio Quebec Serra, boa tarde. Chame táxi, confirme o salto, OB. 1-0, ciente, reporte, pronto pro táxi. O Rio Quebec Serra. Contato radar de colagem, seu motor nível de voo 370, sete Fuca. Senhor, três, autores, dá pra gente Fuca, senhor. Eu já desejo uma boa 256. Obrigado. Tá, Romeu, whisky de uma Chamando a presa no 5, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, autônomo 33 decimal 35. 1251, autônomo 3325, chame a presa no 5. confirma? Eu estou na vida, precisa. 3193, boa tarde, autorizado. Ingresso e decolagem Tristana 0, vento no 20 graus, 15 nós. Obrigado, certo, ingresso. Decolagem 0, Tristana 0, também não vai. Ah, acho que você está montando. Calma, eu esqueci, mas Vitor. No tráfico, aí vai tráfico informado, você vai para a coordenação. Uma vista? Um, sete, três, oito, deixa para 2.100 pés, autorizado a sinal, procedimento LSFC, repórter estabilizado no localizador. Ok, 2.100, autorizado, S-Race, mandar no localizador, 731. Rotatório. Direto, rotatório, rotatório. 32 Campinas, flight level 430, via 8010, after according our flight plan route. 9110, after departure turn right, via departure after the departure run. 5002, Salvador approach 119.8. Lanco 2897, is the to Campina. Flight level 430, we are at the upper zoom 10, then ask for right land route. Runway 10, after takeoff right turn, block departure, block transition, 5002. Campinas, follow departure 119.8. 12897, Gael, departure after labor, after motivation. Poxa, né? Pode desligar, senhorita, no 5612? Afirmo, tá livre, 0,5, outro parte. Afirmo, tudo é pra guarda, tanta maldade, né? Ground, Lanka 2897, I understand we are clear with Dial, departure of Mike Oscar Tango Victor Alpha. Loan 2897, we did that correctly, report you ready to set up and push back. Ready for set up and push back, all you back, Lanko 2997. Stand by, Loan 2897. Stand by. Cópia. 207, autorizado de erros, 2240, é Golf 677. Decolada 10, após decolagem curva direita, na saída da El Coral. Transponder 5564, controle 119.8.

297, clear the to push back and start up report for taxi. Ready for taxi, call you back, Lanco 2897. Follow Salvador, go MS com nós para a cópia, valeu 1240, amigo. Pega 1659, aguarda a cópia. Aguarda, galera. Continua a aproximação, aguardando pista livre, ajustando a 02. É, aguardo a atualização, de pouso, o 738. 7, após a colagem curva à esquerda, no corredor forte. Transponder 5533, controle 199, última 8. Cancelamento táxi, torre 198 do sinal 95, ajuste no 012. Paulo Lobo 017, com 145 a bordo, 2 horas e 30, alternar a casa. Com 2017, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via pátio, indo no ponto de espera, torre 198 do sinal 95, ajuste no 012. Táxi da Constituição no 0, via Patrícia, na Torre, no 0, Torre 2, na Constituição no 2, no 0, no 7. Bom, no México, na Rádio Cláudia. Pronto, Galeão, 659. No 659, autorizado Galeão, nível 240, decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da EU, Leda, após girar a Ciruna, após a extensão de rota do plano. Transponda 571, o ponto 21, 998. Tá, autorizado. Cris, olha, a gente não tentou confiar, mas foi rápido demais. Por gentileza, poderia repetir? No 659, autorizado Galeão, nível 240, decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da EL, Leda, após girar Tirune, após segue conforme a nota do plano. Transponde 5571, controle 119.8. Autorizado Galeão, 240. Decola da 10, curva à direita, saída da EL, Leda, girar Tirune, vai girar a rota do plano. 5571, no transponder 198, é o controle. Gol, 1659. O nome é 59, cotejo, mas conhece uma próxima para o espécie de treinamento. É valeu, é o 659. Kilo Quebec Serra, tentando as trilhas turbulência do Boeing da Gol, decolagem de pista 17 autorizado, vento 1, 10 graus, 14 nós. Via April 1, then your second to the right via India, all holding points, contact tower. 18.95, assuming extension 1012, have a good flight. Via taxi via the April 1, then India to the right, and the holding point, contact tower 118.95 with altimeter 101. Thank you, have a nice day. Lanko 3897. Para 2230, deixa para 2 mil pais, a lista mais 012. Serra, boa tarde, prossiga. A presente autoriza a atenção a 2.500 direto ao destino, para valer. Autorizado, Silvio da Serra, mantendo as condições visuais da lista na 012. Mantendo condições visuais na 012, Thiago, beijo, Rose. Afirma, 3 mil pais, a lista na 012, tanto 3154. Canal 142, após o desvio, autorizado direto a Aracaju. Obrigado, 142, direto a Aracaju. O Quebec Serra informa que não recebe transporte. Gente, baixa travado, livre pouso na 190, Bonaná, 6. 884. Romeu, autorização, Aracaju. 1884, Romeu confere, faz transporte para Fuca, Aracaju. Fuca, venha. Trigo 2097, poderia voz certo da ela? Autorizado, direto Coral, voo 2097. Direto Coral, voo 2097, obrigado. Cruzar o campo assim que tiver condições, se possível de imediato. Se eu manter a posição, eu aguarde autorização para decolagem, por gentileza. Estabilizado. Eu estou estabilizado. Complexo final de uma torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Aracaju, autorizado 230, viaduto 577, decolando da 1-0, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 5577, transponder 198, controle. Autorizado Aracaju 230, viaduto. Puca, Jamo, direto Aracaju. 5577, transponder 198, controle. 1884, correto, pela próxima que estiver em treinamento para 2. Foi fácil, eu vou estar melhorando, né? Livre direita, via Índia, ponto de férias, 295. E cruza na Júlia, boa viagem. Boa viagem, um abraço. Para ele, é o que a gente faz. perfeito aqui, então, no 0 altitude. Tá 3154, aqui aproximação número 2 para ponto, ajuste no 0 no... Número 2, aguardando autorização da 3154. Tá passando o Vitor Carlimai, controle agora em 119, decimal 80, já tem 20... prosseguir aqui pro corredor forte. Sim, regressa agora corredor forte, o Vitor Carlimai, que vai na distância para o controle 18-79. Novo. Certo. Obrigado, Rosal Salvador, Salvador, do Solano 35, a norte, até a rotatória, após retorno, 0146, transponder, 198, controle. O Maico passa do táxi direto no cima, livre a estação 105. Livre a estação 105, 7 cima, viu, para o Maico. A bordo, para acionamento de táxi, 3895 e 2 na ajuste coreano. Acionamento de táxi, chame a torre, em 1895, ajustado no 0 no 2. Alpha Echo 2897, line up and wait, runway 10. Line up, runway, runway 10, Echo 2897. Toma 9,6, assim que tiver condições, ingresso de 10, segue teu 9. Marido 2230, segue o voo 48 até a remota 13. O que é o passageiro do 2230? Remota 3230. 1884 após a aeronave da Gol livrar a retaguarda, inicia no 2, chama táxi. Após no 2, está autorizado com 1884. Runway 10, 120 degrees, 1 knots. Here, we'll take off runway 10, line 28, 9, 7, 8. Salvador, Azul 4065, após a rolagem do bonde à frente, ali mantém. É o transição coral 5023 e transponde 198 controle. 6327, controle da 2475 para 10, decola, depois da 10, decola da 10 na curva direita da El Coral, com o transponde 5023, controle da porta 198. É o último chamamento da Ponte Uno. Ponte Uno, correto, chama pronto para acionamento do SPEC. Chora. Salvador departure 1-4, contact Salvador departure 1-9 at point 8. 1-9 at point 8, thank you, have a nice day, Lanko 2897 Heavy, passing 3,597 heavy, climbing flight level 430. 2-8-9 7, radar contact on the departure, climb the fire dial to flight level 430. Continue climbing to flight level 430, I dial departure, 1-2-8-9-7. Salvador, para o 884, à direita via Índia, com a esfera 1895, com 1012 na vista, boa viagem. Direita Índia, 1895, 1012, obrigado, vamos embora. Gente, então após o quase eu mantenho a minha escuta. Vento 110 graus 1-3-2, decolagem 3-5 autorizada. 04065, vento 1-10 graus 1-3-2, decolagem autorizada. 1-0. Na 10, ao Turibato. Doutor Charlie Mike, confirme a radial e distância da localidade que vai. Deixa eu passar para a posição da localidade? Isso, exatamente, Doutor Charlie Mike. Papá November, já é papá, de decolou agora ao 07, me escuta, reporte quando eu regresso. Voo 1659, autorizado a linha e manter. A linha manter, 1659, voo. Azul 4065, decolou 18, controle 119, decimal 80. 19, decimal, azul 4065. Sim, me repete pra mim, é. Repete a segunda localização. Zona Salvador, azul 4065. O 4065, contato radar na decolagem, subvia Dael para o 340. Dael, lenda morte para o 340, azul 4065. 3217, ação de identificação, deixa via posse para nível 050, PNH1012. Via para o 50, só 3217. Item 2897, contato with on frequency 125.1, if enable 123.025. Again, for Lanco 2997. Contact Recife on frequency 125.1, is enable 123.25, like at 2897. 125.1, if enable 133.25, thank you, have a nice day, like at 2897. Linha Lima, tem. Faz a Lima, tem, go no 84, bom dia. 3230. Autorização para pouso, nós vamos para Charlie. É segurado, decolou agora aos 21, no controle 119, décima 80. Aos 21, 190. Contato radar na decolagem, suba via Dael para nível 240. Sobe Dael até o 240, 659, bom. 20 graus, eu não meia nós. Tudo com 017, o November, Papa Jack. Canar 6314, acione da estação, deixa de amar e para nível 050, PNH, 1012. 050, amar. Transponde com as 2198. Autorizado, 1-0 para o telefone da 1-0, direita, fora, leva, fora. O 463, 1-0. O nível 1-80. 1-80, certo. Agora, se correto, na remota 13, chama a mão. Para nível 230. Busca para 230 no 834, obrigado. Confirmando, nós vamos sobrevoar na Torre Nova e após Ponte Nova. Estou para a ordem, então. Ponte Nova e Torre Salvador. Vou checar qual é o computador no sistema, vou checar com essa. Tá mais com eu, prossiga. Preparar o nosso? Só para sobrevoo no litoral norte? Confirme o tático AB. O número de pacote é constante, o acionamento é número. Já o que eu acho que eu já sabe. Salvador, Salvador, número 10, decolando a 17, por mais esquerda, corredor forte, afastando 20 milhas e retorna Salvador. 01134 no transponder e o controle em 119, mal 80. Azul 4065, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 351-3325, azul 4065. 3217, pode prosseguir, Fia. Tá bom? 3217, desça para 4000 pés, NH1012. 4000 vidas, Fia, com 12, pé 3217. Brava. Só no Chanel 6321. Me escuta? Eu vou ter que retornar para a posição para serviço de manutenção. Constante, vou poder não conhecer esse retorno ao 2010. Ok. Salvador é o 6327.01 no pushback acionário. 6327. acidente na ponte 1, autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar táxi, né? 321. Sequenciando 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, conta 1-33-35-659, boa tarde. Na escuta, ó, como é que o meu? Aciona e chama acionado, pronto pra posse. Dá um olhada grave na escuta, pronto pra posse. IMA, autorizado, 510. Decola da IMA para o Açu, ingressa no Corredor Axê, segue até a Fonte Nova, após retorna, faz o sobrevoo na Torre Nova. Aciona 0137 no transponder e o controle em 119 decimal 80, são o fim de atraso. Acompanha a Águia. E até 327. 0137, pessoal. Correto para acionamento e decolagem, sobe torre de 295 e 12 no ajuste e retorno para o meu lugar. Na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 25, 25, obrigado. Só 3217, pode prosseguir. 3217, deixa para 2000 pés, tem negar 1-0-2, autorizado do SX-Way da pista 1-0, reposta estabilizada. 2000, repassará aí o SX-Way para 3217. Comandante 3192, já rompeu. Então 3192, essa identificação, deixa via Mari para nível 060, tem legal na 092. Via Mari para 060, escuta 3192. Gente, na escuta, valeu. Liado, eu estou achando vocês. Posição 14, é, eu vou ficar ao lado esquerdo do ATR da Passaredo, confirme? A direita Passaredo, vou chamar a 6321. Da direita Passaredo. Autorizado o táxi para 14, o 6321? Afirma, até 14 está autorizado, a remota 14, o 6321 do 6321, táxi sempre para a remota 14. Romeu Esquiosca Bravo, acendo a identificação, deixa via Mari para nível 070, que é legal na 092. Tá 3217, estabiliza. Então 3217, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, confere. Então 3217, frequência 118, decimal 95. 3895, volta 3217. Oeste, decolador 33. Mantenha a prova, aguarda transferência de comunicações e cruzamento do campo. Então, aeronave operacional do 90. Sete, mantenha a prova, aguarda transferência, o Thiago Pio. Torre Salvador, tá 3217, ILS 10, baixa de novo. São 3217, continua aproximação, número de autorização de pouso, QNH 10012. Aguarda, tá 3217. Serra Golf Oscar, cruza o campo no cabeceira 28, reporta para cruzamento, Serra Golf Oscar. Sim, a gente vai cruzar na cabeceira 28, reporta para cruzamento, Serra Golf Oscar. Papa Romeu, Tão Brasil, vai chegar na Guimar. Papa Romeu, Tão Brasil. Decolagem a partir do Guimar, por conta e risco, o vento melhorado no número 00 Brasil 139, reporta fora do solo, Tão Brasil. Estamos em tráfego a final menos zero. 63, 300, prevista tem 90 pontos, 3 horas e meia e alterna para a Brasília. O Oceano é 6327, 90, 330, Brasília, Vistax até o ponto de espera. Viência, quando nasce o Rio 198, decimal 95, ajuste a 0, no 2, bom voo. Ok, via Índia para Ponte Espera, quando nasce o 1895, ajuste no 012-637, o bom trabalho, boa tarde. Negativo, tá 3192, não tem possível chegar. Oscar, Mike Romeu, número 10, corredor forte, 0129, decimal 80, controle 1, 99, decimal 80, controle 1, 99, Deixa para o Montão de Obrado. Não presente, autorizado o cruzamento da final do 90, a retaguarda do tráfego na curtíssima final. Se porta no João Mendes do 90, Tão de Obrado. Serra Golf Oscar, cruzado o cruzamento da final da 28, reporta livrando o eixo. Cruzado o cruzamento da final da 28, reporta livrando o Serra Golf Oscar. No solo, os 37, livra à direita, chama solo, número 1. 3 anos. Aqui, deixa a porta para retorno, para o retorno de abraço sem interferir com o 10-0.